o ajuste é 1 no 0 no 2, a temperatura 30 graus e a hora certa 18:03. Obrigado, 3, 2, 1, 3. Ok, assim que o plano chegar eu chamo o seu pacote, ok? Certo, muito obrigado. Juliette Bravo Delta para o localizador esquerda 145. Esquerda 145 para o Rock, passar estabilizado. Oi, o 5729. 729, livre pouso 10, 120, 119. Obrigado, livre pouso 5729. Localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, torre no noite, decimal meia. Decimal meia, boa tarde. Só marcando Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, continua a aproximação no 0130, uma dúzia nós, Bravo Delta, informarei pista livre. Boa tarde. 5729, solo 06, libere à direita, chame solo 129. 129, 5729. O Xené 6321, prossiga. Se você tem a informação aqui, poderia informar a saída prevista e se já teria autorização? Ok, Salvador opera visual, o vento 1:30 graus, 1:0 nós. A pista em uso 1:0, o ajuste é 1:0 no 2, temperatura 30 graus, hora certa 18:06, está pronto para cópia? Pronto para cópia, 6321. Web 5729, autorizado táxi pelo pátio 3, pátio principal, portão 612. Pátio 3, pátio principal, portão 612, web 5729. O Xené 6321 está autorizado, Brasília, nível 320, via peso Luna 7, decola da 1:0, curva à direita, subida gole, transição ofito, controle 1:19, decimal 8, acione 5521. Autorizado Brasília no 320, via peso Luna 7, decolando da 1:0, com curva à direita na gole, ofito. Controle 198, transponder 5521 no Xené 6321. Correto, chame pronto no portão 9. Com 11, a pista é a 10, procedimento é LS X-Ray, ajuste 1012, temperatura 30. Amigo aí da companhia, autorização para Petrolina 340. Gente, o Xené 6314 está pronto na cópia. Afirma, prossiga. Ok, está autorizado Petrolina, nível 340, via peso Lu 20, pista 1:0, decola, curva à esquerda, subida Momo, com transição Flock, o controle 1:19, decimal 8, acione 5512. Autorizado Petrolina 340, via Upper Zulu 20, decola da pista 10 aí com curva esquerda, sai da Momo, transição Flock, controle 119.8 e transponder 5512. Correto, chame pronto no portão 5, Oceana 6314. Chama lá, obrigado. Paulo Gomes 785 para o taxi POB 181, autonomia de 3 horas 54 minutos, alterna Campinas. Ciente, gol no 785, está autorizado o táxi à direita, via Índia, no ponto de espera chame a torre em 18.6, o ajuste é 11012, boa viagem. Direita na Índia, no ponto de espera 1186, gol no 785, ajuste no 012, boa tarde no 785. Webjet 5729, confirmando o portão 612, autorizado o táxi. Positivo, 612, 5729. Está 3217 na escuta para cópia? Formativo. Ok, o TAN 3217 está autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16 até o destino. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge Intercept é Upper Zulu 16, o controle 119.8 e o transponder é o 5523. Lima tem 1-0, gol no 785. A Lima tem 1-0 no 785. Confirmando a linha, decola. Pista já liberada, alinhada e decolar, 140 com 10 graus, gol no 785. A linha decola, pista no 0, gol no 785. Correto, 3217 e chame pronto para puxar a FNA. Chamarão. Controle, muito boa tarde, esse é o TAN 3567, passamos do 180 até o 170, sem informação notícia. 3567, identifique, chegada Bonf, desça ao 060. Bonf, 060. Solo Azul, 4118, autorização 360, Confins. Sente Azul, 4118, tá ciente das condições? Confirmo. Ok, está autorizado com fins, o nível 36120, via Pesulu no 6. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge Intercept Aerovia. O controle 119.8 e o transponder é o 5502. Autorizado 3620 para Confins de Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 198 controle, 5502, transporte Azul 4118. Correto, Azul 4118, chame pronto no portão 8. Chamará. Salvador, boa tarde, gol no 075, estabilizado no ENS da 10. 785, boa, continue a aproximação no 0130, uma dúzia nós, gol no 7, confirmando no 075. Gol no 075, aguardando a autorização de pouso. Tem o controle? 3567, estamos sem informação ativa, o senhor poderia nos passar as condições? Afirmativo, pista 10, procedimento LS X-Ray, Salvador opera visual, temperatura 30, o ajuste 1012, vento 125.12. Ok, copiou, grata. Chame controle em 119.8, uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Obrigado, igualmente. Gol no 075 tem pouso autorizado, não no 0130 com 1129. Pouso autorizado no 075. Boa tarde, gol 785, decolando da El. Gol 785, suba ao 360, saída da El, vigilante. 360, vigilância. Uno 075, Solo usando 5, libera a direita, chame Solo 129. Direita 219, boa. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, Uno 075, livrou objetivos, estande para táxi. O Gol no 075. Está autorizado o táxi pelo pátio 3. Cruze a Taxiway Alpha, ingresse no pátio 3. O portão é o 04. Pátio 3, Alpha 04, portão 075. O estacionamento azul 4118, está no gate 8. Ciente, está autorizado. Azul 4118, portão 8, chama para o táxi. Para. Sentindo 4000, Gol no 925. 925, 2000 pés, 1012, livre LS. Livre LS, é o 925. Trip 5488, desça para 3000 pés, 1012. Para 3000, 5488. Boa tarde, Pantanal 4711. Pantanal 4711, prossiga. O ATIS aqui de Salvador não está tá funcionando? Negativo, comandante. Está em manutenção aqui. O senhor está pronto para receber os dados? Afirmativo, se possível. Estamos no box 9. Ok. Salvador está operando visual. O vento é 140 graus, 13 nós. A pista em uso é 10. O ajuste 10, 12. Temperatura 31. E a hora certa 18, 18. Afirmativo, a gente só recita o 360 para Congonhas, quando possível aí. Ok, assim que o plano chegar aqui, eu chamo o seu para cópia, tá no portão 11, né? Afirmativo, muito obrigado. Táxi azul 4118, tá com 107 a bordo, 320 de autonomia, Galeão. Salve, eu ia, por gentileza, comandante. 107. Ciente, está autorizado o táxi pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186, a torre. E o ajuste é no 012, boa viagem. A Juliette Alfa, ponto de espera 186, uma boa tarde, senhor. Tip 5488 reduza para 200 nós. Está seguindo o Boeing 738 da Gol, passando Duna. 135488. Receptou o localizador, o voo no 925. 925, torre no 9316, boa tarde. 36, obrigado. 5488, 2000 pés, livre LS, forma estabilizada. 5488. Voo no 785, chame Recife, 125, 1 lanterna, 3325. 125, 1. 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa tarde. Bravo Delta, prossiga. Está autorizado, chame na Lima para continuar o táxi. Onde que vai na Lima? Salvador, muito boa tarde. Gol no 925, passou agora onde a Serra, está abaixado travado. 925, boa tarde. Gente do tráfego, tem pouso livre na 10, vento 130 graus, 10 nós, gol 925. Livre pouso, gol no 925. Três cinco zero, 38 milhas, é com Mike Tango, ciente, confirma a altitude. Ok, 2500, na proa da rotatória, tem condições de manter? E reporte na rotatória. Controle Salvador, gol no 755, transferência. Gol no 755, identifique, chegada bom, oferecer para 4000 pés, 1012. 4000, 1012, prova gol no 755. Afirmativo, 4000, 1012, chegada bom, identifique. Ok. Identificou, 4000, 1012, bom, no 755. Estabilizou no localizador, trip 5488. 5488, reduz a aproximação, chame torre no 9316. 5488. TAM 3567, desce inicialmente para 2500 pés, ajuste 1012. 2500 devido a tráfego visual no corredor visual a 1500 pés. Afirmativo, 2500 vai descer o TAM 3567. Serra Kilo Índia, identifique, chegada mar e desça ao 050. 488. Gente, o Juliette Bravo Delta. Prossiga pela Lima Mike antes da Quebec, chame a torre pro cruzamento da 17. Lima Mike antes da Quebec, 18, meia torre. O Bravo Delta. Boa tarde, eu vou na prova da rotatória. Gente, prova da rotatória, vamos lá pra rotatória. Passarei 223 anos, só um instante, cópia para Barreiras. É, Salvador opera visual, o vento 120 graus, 1-2 nós, pista em uso 1-0, o ajuste é 1012, temperatura 3-1 e hora certa 18h24. Só um instante, cópia para barreiras. Enter. Poxa, né? 6394, pushback acionamento no 5. No 05, o Oxiné 6314 vai aguardar só um instantinho. Temos um Boeing da Gol que já vai ingressar aqui no pátio 3 e vai prosseguir para o portão 01. Então, logo possível, eu autorizo o seu pushback, ok? Entendi. Olá, boa tarde. Gol no 925, livrou. Gol no 925, boa tarde. Táxi via pátio 3, pátio principal, gate 01. Ok, autorizado via pátio 3, pátio principal, gate 01, gol no 925. Boa tarde, Bravo. Tipo 5488, tem pouso livre 1-0, 120, com uma dúzia nós, 5488. 5488. Azul 41 no 8, decolou os 25, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 1 no 9, décima 8, azul 41 no 8, bom dia, obrigado. Até a próxima. Azul 41 no 8, contato radar, subou 360, saída da El. Sael 360, contato radar, azul 41 no 8. Boa tarde. Prefiro com 7 torre no noite, esse momento. 18-6. Salvador, o voo 1399. Voo 1399, só um instante para take-off data e autorização de tráfego São Paulo Congonhas, nível 400. Só um instantinho, ok? Guardando o voo 399. O Oxené 6314 está autorizado. Puxar e assinar no portão 5 e chame táxi. Autorizado, chame o táxi, Oxené 6314. Gol 1399, Salvador opera visual, vento 120 graus, 1 dúzia nós, pista em uso 10, o ajuste 10, 12, temperatura 30 graus, a hora certa 18h27, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, o 399. Autorizado, Congonhas 400 nível. Via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após Belo Horizonte, DCT Trive. Após Trive, Pirassununga. O decola da 10 com a primeira curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bridge para interceptar UP Zulu 16. O controle 119 decimal 8. O transponder é o 5526. Autorizou, São Paulo 400, na Perzulu 16 até Belo Horizonte, após Trive, Trive direto Pirassununga. Decolando a 10, curva direita da El, Leda, após Leda direto Bridge. O controle 198, transponder 5526, voo 399. Correto, voo no 399, chame pronto no portão 3. Chamarão 399. Solo Triple 5488, livrou, está ingressando aqui o pátio naquilo. Gente, o trip 5488, a posição é a 0612 do pátio 3, à direita do ATR da companhia. 0, meia dúzia do pátio 3, à direita do ATR da companhia, 5488. Paulo, Papa Romeu, Mike, Eco Victor. Mike, Eco Victor, prossiga. Pátio 4, senhor, Manati, meu pé, está com 02 da porta. O Mike é com o Victor. Qual o horário do plano? Estava agora por 30, senhora, só. Gente, está autorizado, Manati, mil pés, decola da 17, ingressa no corredor Axé após caixa pregos, restrito mil pés, o controle 198, a torre 186 e o transponder é o 0125, Vitor. Pés no corredor aqui, após caixa prego, a torre 186, o controle 198, responde a 0, 1, 2, com mais decorrido. Correto, Mike, é com o Victor, chame a torre para o acionamento da decolagem, o ajuste é 1012. Chamar a torre, graças. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike, é com o Victor, no pátio 4 para o acionamento. Como é que o Mike Tango desça para 1.500 pés e informe na rotatória? 1.500 pés, operar a rotatória. Segue pelo pátio 3 aguardando para o portão 05 da 3567. Alô, Oceania 6321 no 09, puxa bem acionamento. Portão 9, está autorizado, 6321 e chame para o táxi. A 3567, observe a aeronave da Avianca, que está à sua frente, na saída do pátio 3. Após o Airbus iniciar o táxi, prossiga para o portão 5. Após o táxi da Avianca, vai prosseguir para o portão 5, da 3567. Alô, boa tarde, Otan. 3217, puxa, acionamento está na posição 07. Ok, batendo a proa 220, limitado pelo LOC, o voo 97. 755, desça para 3.000 pés, 1.012. 3.000 com 1.012, 97. 97. Motion 6314, para o táxi com 155 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, conterna recíproca. Gente, o 6314 da Oceané, está livre o táxi à direita, Juliette Alfa, ponto de espera 186 torre, e o ajuste é 1012, boa viagem. 1012, Juliette Alfa, 186, obrigado. Solo Gol 1399 na posição 3, pushback acionamento. Gente, na posição 03, autorizado, 1399, chame táxi. Maior táxi 1399. Canal 4711 para cópia. Salvador, Papatão, Cruzou, avião descendo para 150. Confirme. Papatão, Cruzou, avião descendo para 150. Cruzou, Romeu, aciona identificação autorizada a Mário, deixa o 060. Mário 060, Romeu. Sierra Kilo Índia, fui LF, já de volta. Sierra Kilo Índia, torre no 8612. 8612, tá, uma boa. Escuta para a cópia. Temativo, senhor, prossiga, portal 4711.